levar mais um que sai das trevas e que a paz esteja onde estiver. Lá vem. Ei, mano, cadê a lua? Já passadas 10, que loucura. Algo no ar me diz que é melhor parar. Na memória o crente que profetizou na última segunda no escadão. Erga tua mão, aceite Jesus. O mal está logo aí, demônio, pra te perseguir. Sabe como é, ninguém bota uma fé, pressentimento ruim. O fulano não portava nenhum dom, mas sabia, ei, que a vida ali é dolorosa, certeira e cruel. A vida inteira no banco dos réus. Tudo que é bom dura pouco, mas logo recomeça. A trilha de um ladrão é a vida de um poeta. O sonho da paz, longe com a ironia, um prato vazio vira poesia de viver. A morte e a vida, quem é que pode entender? Olha o fulano esticado, corpo ensanguentado, um tiozinho que passa. Que horror, que situação, olha a cena de cinema. Luta corporal, eu da janela esperando o funeral passar. Mais um preto que acabaram de matar, ninguém quer testemunhar. Mas aí, quem matou usava farda. É o que se pode ouvir de um boato que ficou no ar. O pregador da paz tenta dar vida ao velório, mas só recebe frustração. Esta é a hora do último adeus, da última olhada. Nunca mais, nem choro e nem risada do cara. O caixão só retrata o que ele foi nesta vida. Eu vou viver na segunda intenção. A gente aprende bastante com a desgraça de alguém. Favela é o cativeiro e pra quem foi de Guamé. Tira a roupa preta do varal, lá vem o funeral. Deus leva mais um que sai das trevas e que a paz esteja onde estiver. Lá vem outro corpo abandonado, sem vida, sem alma e sem luz. Só uma cruz carregada por lágrimas. Quem tinha Jesus? Segundo lá, o tempo passa e a conversa fica. Nas ideias da vila a gente se identifica. O sorriso é escasso em cada morador. Uma triste lembrança de alguém que está preso, de alguém que morreu e ninguém te ajuda. O sofrimento é só seu. Na ideia de pensar, você pode acreditar que a magia muda a vida. E a ilusão é algo triste que restou. A prisão é uma merda, andar armado pra quê? A lei vai desfavorecer, vai condenar esse preto que está aqui. Que sacrifício quer viver nesta selva, é assim? Enfim, a gente pá, toma um susto e se levanta. Aqui tudo era festa, a gente até conseguia sorrir. Queimava o gato e o conhaque na moral. Mas as drogas, que porra, acabou com essa festa. E agora o que resta é um baú de memórias que ficaram pra trás. Aquele mano se lembra, batia um bolão, hoje é sujeito lá na detenção. E aquela mina, sei lá, perdeu sua postura. Tinha até uma presença, mas o craque fez a diferença. Correria no russão, você vê. Que dia do caralho teve demonstração de como se matar um irmão em forma de tiros. Uma vida se desfez como se apagar uma vela. A condição de um favelado é sobrenatural. Osso duro de ruê, ver você feliz. Poucos querem saber o que que pega aqui. É revólver na mão, vai pensando assim, vai vivendo assim. O que que custa parar? Só um pouco pra pensar. A maldade nunca te deu nada. Faça o governo feliz. Cachimbo na boca e pó no nariz. O resultado é só um, eu preciso final. O mano morto e o maldito funeral. Deus leva mais um